Mm.

Recorda que tem uma sessão 2010, após 7 horas que vai subir direto ao vivo. Após o esquerda, na prova de código, Rio, Oscar, Luque, Bravo, Unica. Apresentado, 5-1-0, 5-0, 5-0. Para o destino. 收收。上海的我都已经开车。 全线的忙中要小一点，这张过道上稍微有些不安的。 这一区刚刚在找你们收收不了。 Internal left to fire your direct small with your stack shots, I'll go 54. Thank you. Bom, eu vou aqui no auxílio da Bom, também estou de acordo, agora eu vou tomar a controle após a colagem, mantenha a frota da colagem até 3 mil pés, após direita na saída para o Bravo. O 370 autorizado a colagem está 10, vento 090 graus, eu não sei mais. Seven to report, traffic is still. Level 100 via Alpha 1 departure,